Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Sejam bem-vindos a mais um programa da terceira temporada do projeto de rádio da Escola Profissional Epto Oliva. Hoje iremos falar sobre o Carnaval, sua história, curiosidades e, claro, os melhores carnavais do nosso país. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa, que mais uma vez se associa a nós neste projeto. Para já, vamos às notícias Epto Oliva. Epto Oliva assinala o Dia Mundial de Luta contra o Cancro. O Dia Mundial de Luta contra o Cancro é assinalado anualmente a 4 de Fevereiro, em comemoração à Carta de Paris, aprovada a 4 de Fevereiro de 2000, na Cimeira Mundial contra o Cancro para o Novo Milénio e que apela à aliança entre investigadores profissionais de saúde, doentes, governos e parceiros da indústria no âmbito da prevenção e do tratamento do cancro. A celebração desta data não passou despercebida aos alunos do curso de Auxiliar de Saúde, que se associaram à campanha Eu Sou e Eu Vou, promovida pela Liga Portuguesa contra o Cancro e que objetivou envolver e unir o maior número de pessoas em várias localidades da região centro, na reflexão, no compromisso e na ação sobre o que cada um de nós e todos juntos podemos fazer na luta contra o cancro. E foi desta forma que os alunos de saúde foram ao encontro das pessoas na Vila de Tábua, sensibilizando-as para as vidas que podem ser salvas desta terrível doença e alertando para a prevenção, detecção, acesso a tratamento e cuidados adequados a ter com o cancro, através da distribuição de desdobráveis e autocolantes fornecidos pela Liga Portuguesa contra o Cancro. Sobre este assunto iremos falar um bocadinho mais à frente, onde iremos falar de duas datas que se comemoraram neste mês de fevereiro. Epto Oliva e Misericórdia de Arganil reforçam parceria. Decorreu a 6 de fevereiro a cerimónia de entrega dos certificados da formação modular Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, no âmbito do protocolo estabelecido entre a Epto Oliva e a Santa Casa da Misericórdia de Arganil. A cerimónia contou com as intervenções do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arganil, professor José Dias Coimbra, a subdiretora da Epto Oliva, engenheira Cristina Figueiredo, do presidente da Associação Humanitária e Social da Casa do Povo do Barril do Alva, Sr. José Luís Gouveia, e do presidente da direção da Epto Oliva, professor Daniel Costa. Estiveram ainda presentes alguns membros dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Arganil. Dando continuidade ao sucesso desta parceria, destinada a aperfeiçoar competências profissionais e à requalificação de recursos humanos, a Epto Oliva e a Santa Casa da Misericórdia de Arganil assinaram um novo protocolo de colaboração para a formação modular a desenvolver durante o ano em curso. Vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já! I want it, I want it. You make me

wanna dance, I wanna do it all. I'm not a ghost, but not the host of a rise and fall. I wanna be in everything and anything you are. But if it's tall, call it off, we won't go that far. And I'll be there when all our dreams have gone, holding on to home where we belong. Take away the strangers talking down. Oh, let's be loud and clear. There's no secrets here. Cry, I wouldn't sleep when you are up this time. Now I moved on, I'm stuck on the one that I had to find. When you're away, you feel the hate that I give every time. Not only you, it only bruises our hearts tonight. And I'll be there when all our dreams have gone, holding on to home where we belong. And take away the strangers talking down. Oh, let's be loud and clear. There's no secrets. Neste mês de fevereiro assinalaram-se duas datas importantes na luta contra o cancro. No passado dia 4 de fevereiro assinalou-se o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, data que se assinala anualmente. O objetivo do Dia Mundial da Luta contra o Cancro é desmitificar algumas das ideias preconcebidas sobre o cancro e informar sobre os fatos reais da doença. A celebração deste dia baseia-se na Carta de Paris, aprovada em 4 de fevereiro de 2000, na Cimeira Mundial contra o Cancro para o Novo Milénio. A carta apela à aliança entre investigadores, profissionais de saúde, doentes, governos e parceiros da indústria no âmbito da prevenção e do tratamento do cancro. O Dia Internacional da Criança com o Cancro é celebrado a 15 de fevereiro. Esta data mundial visa ajudar todas as crianças vítimas de cancro a conseguirem acesso a melhores tratamentos e medicamentos e, ao mesmo tempo, ajudar as famílias e os amigos das crianças vítimas da doença.

change. I wanna see. I can't sit and hope. I can't just sit and pray that I can find the love when all I see is pain. Falling to my knees, and though I do believe, I can't just preach, baby, preach. Oh, oh, oh. I can't just preach, baby, preach. All I hear is voices, everybody's talking. Nothing real is happening, 'cause nothing is new. Now when all is tragic and I just feel sedated, why do I feel numb? Is that all I can do? Yeah. And heaven knows I'm not helpless. Yeah. But I'm only human. I can't see the use in me crying if I'm not even trying to make the change I wanna see. I can't sit and hope. I can't just sit and pray. O carnaval é uma festa popular que surgiu ainda na Antiguidade com o intuito de celebrar os deuses pagãos e a natureza. Foi reconhecida pela Igreja e incluída no calendário cristão depois dos muitos séculos, ainda hoje é comemorada no mundo inteiro. Possui características diferentes em cada país que o festeja. No século XIII, os nobres franceses começaram a promover grandes festas onde era obrigatório o uso de máscaras e roupas luxuosas. E provavelmente foi assim que surgiram as primeiras festas à fantasia. Essas festas logo ficaram populares entre as altas classes em toda a Europa e se espalharam por todo o mundo, sendo comuns atualmente. A origem do carnaval acredita-se tenha surgido na Grécia por volta do ano 520 a.C. Era uma festa em que o vinho era fundamental e as pessoas se reuniam em nome do deus Dionísio, com a única intenção de se divertirem, celebrar a chegada da primavera e a fertilidade. Esse tipo de comemoração tornou-se popular em Roma durante os primeiros séculos da Era Cristã. A designação de carnaval é atribuída à expressão latina carne levare, ou seja, o adeus à carne, marcando o período anterior à quaresma vivido pelos católicos. Esse nome surgiu depois de que a celebração foi legalizada pela Igreja Católica para coibir o que a instituição classificava como celebração pecaminosa. Ou seja, a celebração tinha como objetivo principal extravasar e fazer tudo o que durante a quaresma era proibido. Espero que já achei interessante o tema de hoje. Vais ficar com mais uma sugestão musical. Até já! I'm so tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, whoa. So tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, whoa. Party, trying my best to meet somebody, but everybody around me's falling in love to our song. I, oh, I, yeah, hate it. Taking the shot 'cause I can't take it. I don't think that they make anything that strong, so I hold on. I, oh, I, yeah. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Wanna go home, whoa. So tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, whoa. Strangers, killing my lonely nights with strangers. And when they leave, I go back to our song. I hold on. You're still around, can't unmiss you, and I need you now. Yeah, I, oh, I, yeah. I'm so tired of love songs. O carnaval também é conhecido por Entrudo, que declara os três dias imediatamente anteriores à quarta-feira de cinzas, ao início da quaresma, dedicados às brincadeiras e festejos populares. Pessoas mascaradas vão pelas ruas atirando água, ovos e farinha. Se ao início era uma festa para agradecer o produto da terra, o carnaval foi ganhando outra expressão com o passar dos anos e dos séculos, a sátira. O poder era satirizado sem consequências para aqueles que o desafiavam, culpa da festa que os deixava loucos. Daí se falar em folia, que significa loucura. O carnaval cai ora em fevereiro, ora em março. A terça-feira de carnaval comemora-se 47 dias antes da Páscoa. Por conseguinte, a Páscoa decorre no primeiro domingo após a lua cheia que marca o equinócio da primavera. Assim, como já referimos anteriormente, os católicos iniciam o período da quaresma na quarta-feira de cinzas. Se é daqueles que não perde uma festa de carnaval, este programa é para si. Calma, não vamos obrigar a ir até o Rio de Janeiro. Também não é nossa intenção enviá-lo para a Veneza. Nem sempre o carnaval foi como hoje em dia. Fica a conhecer alguns aspectos curiosos da festa rainha da folia. O carnaval de Torres Vedras é conhecido por ser o mais português dos carnavais. Matrafonas, Zé Pereiras e cabeçudos desfilam pelas ruas. As referências à existência do carnaval vêm do tempo de Dom Sebastião, numa alusão a uns jovens que pregavam partidas com um galo. O carnaval de Loulé leva mais de um século de história e começou por ser feito em prol dos mais necessitados. A ideia de criar um carnaval organizado cujas receitas revertessem para os pobres data de 1906. 20 anos depois, as receitas passaram a ser destinadas ao hospital. Os estudantes brasileiros da Universidade de Coimbra levaram o samba para o Carnaval da Mealhada ainda antes do 25 de Abril. O primeiro rei do Carnaval da Mealhada foi o ator Jaime Barcelos, da telenovela brasileira Gabriel. Antes de ficarmos a saber um pouco mais sobre o Carnaval português, vamos ficar com mais uma sugestão musical. Até já! I understood loneliness before I knew what it was. saw the pills on your table, for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. On my shoulders, tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. Nas ruas, desde meados de anos 50 do século passado, o desfile de carnaval de Ovar conta hoje com grupos com ritmos importados do Brasil. A região já conta mesmo com escolas de samba que concentram os esforços e um ano de trabalho naqueles três dias de festa. Longe vai o chamado Carnaval Porco, assim apelidado porque os participantes atiravam um pouco de tudo. Uma batalha de ovos, tomates, farinha, que arrancava e terminava com a sirene dos bombeiros. O Carnaval de Sines já fez 90 anos. O desfile arrancou em 1926 com o rei e a rainha de Madurelândia anunciados no jornal local. Começou por ser organizado por grupos de populares. Em Pudense, Macedo Cavaleiros, o Carnaval é sinónimo de caretos nas ruas. A origem desta tradição perde-se no tempo. Homens com trajes de cores fortes, feito a partir de colchas, máscaras na cara e chocalhos à cintura. As mulheres solteiras são as visadas. Batem-lhes com os chocalhos e dançam em redor, sempre com a identidade salvaguardada pela máscara. Vestidos com roupas velhas e com a cara suja de fuligem, os foliões divertiam-se antigamente na rua principal do Funchal. Hoje, o Carnaval da Madeira é um produto turístico. Uma das atrações da festa madeirense é sempre o antigo presidente do governo regional, Alberto João Jardim. Dança dos Cus é a tradição em Cabanas de Viriato. Em Cabanas de Viriato, Carregal do Sal, cumpre-se a tradição da Dança dos Cus todos os anos, em que os participantes desfilam vestidos, mas prontos para o choque com os rabos. O que diferencia o Carnaval de Cabanas de Viriato de muitos outros, principalmente dos de maior projeção no país, é não cair na tentação de fazer um cortejo inspirado na tradição brasileira, mantendo uma tradição secular e inigualável. Esta tradição remonta ao século XIX, quando os atores de um grupo de teatro, após um espetáculo no Teatro dos Bombeiros, entusiasmados com o êxito obtido, saíram à rua e percorreram a vila ao som de uma valsa, em contradança daquele espetáculo. Esperemos que tenham gostado do programa de hoje. Chegámos assim ao fim de mais um programa da terceira temporada com agradecimento à Rádio Boa Nova. Esperemos que tenham gostado de ficar a saber um pouco mais sobre as tradições carnavalescas. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração das alunas Ana Campos, Rafaela Simões, Mariana Alves, Diana Ferreira e ainda com a colaboração no partografismo dos alunos Francisco Marques e Francisco Cardoso do curso profissional de Multimédia. Um agradecimento especial à aluna Paula Fonseca do curso profissional técnico de Design que escolheu a sugestão musical do dia de hoje. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página Facebook, Epto Rádio. Fiquem bem e até o próximo programa. Yo sé que no necesitas que te hablen de amor, yo sé. Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré que tu mirada me queda bien, que me has soñado y hoy sé con quién. Si me quieres hablar yo te preguntaré. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas si estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti. De existir como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar, me volvió la voz para cantar, lo sé bien. Te volveré a preguntar, dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas y estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti. Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo. Solo me pasa contigo. Busqué en la vida mil razones para ser feliz. Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti. Todo fue gracias a ti. Todo fue gracias a ti. Oh, oh. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas, estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas, estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, si conmigo con un beso vas a despertar. Te juro que me enamoro. you're not that. Black of peas came to make it hotter. We beat the fire, starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Several times up, heavy rotation played by every kind of radio station, blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New Wapping Bobby Bobby being the R and the bank. We got tab magnification, tab magnified like every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. My daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. Up in the lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Rádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano.